É, hoje é sem maconha, sem baseado na mente. É, hoje eu tô são. É pra mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo, né, da mente mesmo, normal. Tô louco desse jeito mesmo, é. Oh, oh. Aê, ladrão. Chama as novinhas, ladrão. É tchaca-tchaca na boa. É, é, é, é. Tchaca-tchaca na boa. Tchaca da novinha, tchaca-tchaca na boa. Ai, ai. É tchaca-tchaca na boa. Tchaca da novinha, tchaca-tchaca na boa. Tchaca da novinha, tchaca-tchaca na boa. Tchaca da novinha. Apelidado de monstrão, devorador de cadela. Yam, yam, vou comendo todas elas. Yam, yam, vou comendo todas elas. Yam, yam, vou comendo todas elas. Yam, yam. Ah, e aí? Tá gravando? Tá gravando aí? E aí, Glenê? Já tava monstro, tava louco e trombei ela na onda. É hoje que essa piranhona toma. É hoje que essa piranhona toma. É hoje que essa piranhona. Já tava monstro, tava. Já tava monstro, tava. Tava monstrão. No baile eu tava como, DJ Glenner? Já tava monstro, tava louco, ainda trombei ela na onda. É hoje que essa piranhona toma. É hoje, tá ligado? Oh, em brasa, fi. Nosso apelido é monstro, não tem jeito, nós é monstrão. Nosso vulgo é monstro, não dá, tá bom, Jeglene? Detona funk, entendeu, Tolinho? O que é que eu desenho? O que é que eu desenho? O que é que eu desenho? O que é que eu desenho? Tchaca-tchaca na boa. Tchaca da novinha, tchaca-tchaca na boa. Ai, ai. É tchaca-tchaca na boa. Tchaca da novinha, tchaca-tchaca na boa. Tchaca da novinha, tchaca-tchaca na boa. Tchaca da novinha. Apelidado de monstrão, devorador de cadela. Yam, yam, vou comendo todas elas. Yam, yam, vou comendo todas elas. Yam, yam, vou comendo todas elas. Yam, yam. Ah, e aí? Tá gravando? Tá gravando aí? E aí, Glenê? Já tava monstro, tava louco e trombei ela na onda. É hoje que essa piranhona toma. É hoje que essa piranhona toma. É hoje que essa piranhona. Já tava monstro, tava. Já tava monstro, tava. Tava monstrão. No baile eu tava como, DJ Glenner? Já tava monstro, tava louco. Ainda trombei ela na onda. É hoje que essa piranhona toma. É hoje, tá ligado? Em brasa, fi. Nosso apelido é monstro, não tem jeito, nós é monstrão. Nosso vulgo é monstro, não dá, tá bom, Jeglene? DJ Railaís, mais pedida que cede Wi-Fi, segura.